Tento fechar os meus olhos, mas não consigo. O que acontece com os meus manos parece que acontece comigo. Por isso eu insisto, chega de drogas na sua vida. Tenha mais amor em Jesus Cristo. Correr pelo certo é o caminho correto. Fique esperto, faça a sua parte em paz. O resto a gente corre atrás, sempre em busca da revolução. Mano Igor 2006, pode acreditar, sangue bom. Hip hop na veia, se liga aí, preste atenção. Com a cultura de rua, vou em busca da revolução, da paz, do amor e da alegria. Aqui é firmeza, aqui é som de periferia. Mesmo sem ter alegria, eu corro atrás dela. Sou apenas um guerreiro que jamais amarela, que não se entrega ao jogo sujo que o sistema nos emprega. Meu irmão, tome cuidado com os homens fardados. Eles só querem destruir sua vida, atrasar o seu lado. Por isso tome cuidado, preste mais atenção. Tenha amor na sua vida, Deus no seu coração. Escuta aí, sangue bom, o que eu tenho pra te dizer. As drogas existem só pra acabar com você. Só pra acabar com você.